agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso Diga Lá ao Senhor Fado, programa que de segunda à sexta-feira lhe traz aqui o melhor e um pouco mais todos os dias da alma portuguesa, desse tesouro tão bonito e tão português. Hoje o nosso Diga Lá ao Senhor Fado tem uma particularidade. É um programa com fados um bocadinho mais corridos. Pois é, hoje decidimos apostar um pouco mais no fado mais alegre. E conto consigo para ouvirmos então aqui grandes fados e grandes vozes num tom de alguma forma, mais corridos e mais mexidos. Antes de irmos ao fado e ao pedido que temos para hoje, deixo-lhe aqui a sugestão de que nos pode pedir sempre o seu fado em www.radioantenaweb.info ou então enviar-nos um e-mail para geral.radioantenaweb@gmail.com. São duas portas de ligação que estão sempre abertas para si. Vamos então começar esta nossa seleção de fados de hoje com um pedido de Sara China para dedicar à mãe. E que o pedido é Chá para Namorar, na voz de Nuno da Câmara Pereira. Cá está, Sara, aqui tem o seu pedido realizado para si e para a sua mãe. Cá está o Chá para Namorar, na voz de Nuno da Câmara Pereira. E depois seguimos logo com Diga Lá ao Senhor Vinho. Pois é, vamos ouvir do chá, passamos para o vinho e terminamos esta seleção, primeira seleção, com um fado também muito bonito, Como Uma Nuvem no Céu, na voz de Ana Moura. Três fados para começar, ouvir e sentir aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Chá, chá, chá para namorar e falar ao coração, bailando agarradinhos para o passo acertar. Juntinhos, bem juntinhos, a tremer de emoção. Depois, com muita meiguice, dizer alguma tolice. Você dança bem, que olhos que tem. Dá calor, não acha? Conversa de chacha, que bonita está. Vá, não seja má, depois até casar. A chá, chá, chá. Chá, chá, chá é bom para namorar. Chá, chá, chá, para a mulher conquistar. É chá, chá, para cá, chá, chá, para lá. E para amar melhor não há que chá, chá, chá. Chá, chá, chá, para namorar e falar ao coração, bailando agarradinhos para o passo acertar. Juntinhos, bem juntinhos, a tremer de emoção. Depois, com muita meiguice, dizer alguma tolice. Você dança bem, que olhos que tem. Dá calor, não acha? Conversa de chacha, que bonita está. Vá, não seja má, depois até casar. É chá, chá, chá. Bailando agarradinhos para o passo acertar. Juntinhos, bem juntinhos, a tremer de emoção. Depois, com muita meiguice, dizer alguma tolice. Você dança bem, que olhos que tem. Dá calor, não acha? Conversa de chacha, que bonita está. Vá, não seja má, depois até casar. É chá, chá, chá, chá, chá. Depois até casar, é chá, chá, chá, chá, chá. Depois até casar, é chá, chá, chá, chá, chá, chá. Oi, sou

E quando um dia partir, de vez para a eternidade, recorda meus tristes ais. Não te posso ouvir para não sentir a saudade. Guitarra, não toques mais. Como não te posso ouvir para não sentir a saudade. Guitarra, não toques mais. Na canastra, a caravela, no coração, a fragata, na canastra, a caravela, no coração, a fragata, em vez de corvos no chão, gaivotas vêm poisar, quando o vento leva ao bar. Tem algas na cabeleira e nas veias o latido do motor de uma traineira. E nas veias o latido do motor de uma traineira. Vende sonhos e marzia. Tempestade se apregoa, seu nome próprio Maria. Fado para hoje, o Diga Lá ao Senhor Fado vai embora. Pois é, vamos embora, mas deixamos-lhes muito bons fados. Antes de irmos, já sabe que de segunda à sexta-feira encontra o Diga Lá ao Senhor Fado aqui na Antena Web entre as 13 e as 13h30 e ao sábado e domingo encontra também Fado entre as 12 e as 12h30 no canal 2 da Rádio Antena Web. Aceda a canal2.radioantenaweb.info e encontre lá também o programa Catedral do Fado, que também tem para si grandes fados, grandes fadistas, grandes poemas. Deixe que o fado encha de emoção e faça o seu coração palpitar, porque o fado pode ser triste, pode ser alegre, mas é cheio de sentimento. Vamos terminando por aqui. Deixe-lhe também a sugestão de que pode pedir o seu fado para o Diga Lá ao Senhor Fado, assim é que é, em www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. São duas portas de ligação que estão sempre abertas para si. Vamos embora por hoje, mas amanhã cá voltamos para lhe trazer muito mais alma portuguesa. Terminamos com o Solar da Hermínia, na voz da nossa grande Hermínia Silva. E terminamos também, mesmo para finalizar, com o fado Os Putos, na voz de Carlos do Carmo, dois grandes fadistas, para terminar este seu Diga Lá ao Senhor Fado por hoje. Voltamos amanhã para lhe trazer muito mais alma portuguesa. Fique bem, fique com a Antena Web, aproveite toda a programação que temos para si. Até amanhã. Amanhã voltamos com mais um Diga Lá ao Senhor Fado, sempre em português. tenho um solar com lareira, quatro flechas, caracóis, um castelo. Pois tem grão-mestre e caldeira, picheis, varaz e cutelo. Escudas não faltam nem espada, não falta nada, vejam patifes. Caldeira para caldeirada, trampa dobrada e cutelo para os bichos. Ai, severa voz que Deus tem, volta ao meu lado que tem razão. No meu solar, minha mãe, canta-se um fado que é que nem pão. Oh, Zé, vem ver os brasões, cara, tu me apagas depois. Há vinho, cá de canções, vem ouvir uma da verdade. Oh, Zé, vem ver os brasões, cantar a pluma, pagas depois. Há vinho, fado e canções, vem ouvir uma para beber dois. Cá nos salões de Sancé, gente bebe sumo de parra. O velho fado percebe, sei ao som da guitarra. Mas é solar, não é tasca, não estou a rasca, estou no que é meu. Na mesma Márcia Condessa está, parece mais nova do que eu. Ai, severa voz que Deus tem, volta ao meu lado, tens razão. No meu solar, minha mãe, canta-se o fado, que é que nem pão. Você vem ver os brasões, dar a pluma, pagas depois. Há vinho, fado e canções, vem ouvir uma, para ver dois. Zé, vem ver os brasões, cantar a pluma, pagas depois. Há vinho, fado e canções, vem ouvir uma, para ver dois. Uma bola de pano, um charco, um sorriso traquina, um chuto na ladeira a correr, o arco e o céu no olhar de um puto, uma fisga que atira a esperança, um pardal de calções astuto e a força de ser criança contra a força de um chui que é bruto. Parecem bandos de pardais à solta, os putos são como índios capitães da malta. Os putos, mas quando a tarde cai, vai-se a revolta, sentam-se ao colo do pai, é a ternura que volta. E eu venho a falar do homem novo. São os putos deste povo aprenderem a ser homens, as caricas brilhando na mão, a vontade que salta ao eixo e um puto que diz que não. Se a porrada vier, não deixo um berrinho abafado na escola, um peão na algibeira sem cor e um puto que pede esmola porque a fome lhe abafa a dor. Parecem bandos de pardais à solta, os putos são como índios capitães da malta. Os putos, mas quando a tarde cai, vai-se a revolta, sentam-se ao colo do pai, é a ternura que volta. E eu venho a falar do homem novo, são os putos deste povo, aprenderem a ser homens.